De olho aberto na faturação, não tem mais conversa e preste atenção. Aprenda comigo que é importante, você vai saber muito mais do que antes. Vai! Diferença de quadrados da fórmula vou falar. X ao quadrado menos Y ao quadrado é igual a X menos Y vezes X mais Y, tá ligado? Quadrado perfeito é x mais y ao quadrado, que é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Diferença de cubos é x ao cubo menos y ao cubo, que é igual a x menos y vezes o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Cubo perfeito é x mais y ao cubo, que é igual ao cubo do primeiro mais três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais três vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Lembre-se que o x e o y podem ser números reais, ou então as funções primeiro e segundo graus podem ser. Fique esperto, você vai ver. Fique esperto, você vai ver. Vai! Fique esperto, você vai ver. Fique esperto, você vai ver. Faturação, faturação. Faturação, faturação.